0-0 goal for Victor. Clear text with Juliet. Go around the gate and call me on text with Lima. Your apron will be April 4. Okay, for Juliet around the terminal Lima to April 4. Voo 162, sendo identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 099. 060, 19, a quantidade de voz está, seu dono está presente? Voo 162, mantenha a sua chegada número 2 na aproximação. Obrigado. Voo 104, ponto 090, pronto. 094. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 17, 0 graus, 1, 1, 2. Além de decolar, pistão 0, gol 1094. Sabatango Romeu, Tango Golf, autorizado a decolar, pistão 17, vento 17, 0 graus, 1, 1, 2. Tango Romeu, Tango Golf, decolado de 27, direita, corredor axé, chame o controle no 20, décimo 8. Controle, Rona 208, no axé, Romeu, Tango Golf, grato, controle. Nível de voo 070, ajuste no 019. 070, na chegada Mari, com 1019, 1864. É possível pro de Mari? Voo 1864, mantenha o perfil da chegada número 3 na aproximação. Afirmativo, mantenha perfil. Controle Salvador, muito boa tarde. Papatango Romeu, Tango. Papatango Romeu, Tango Golf, mantenha-se em condições visuais. O nome PES, corredor axé, reporte no farol da barra. Controle PES, no axé, vai reportar na barra, Romeu, Tango. Jay Lima, Mike, on taxiway Quebec, mantém position for tower to cross to proceed your check. Call tower in 1-8-95. Lima, Quebec, Lima, Mike, Quebec, hold short on the runway, call the tower for cross the runway, 895. Voo 1094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Momo, nível 370, por gentileza, coordenada pela disponível para o voo 1094. Temos o número 7 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, eu quero na Ribeirão Preto. 107? 117. 2 lados direita N, ponto 0895, o ajuste no 09, a boa viagem, azul 4207. 09, direita Índia, foi 7895, obrigado, via azul 4207. Autorizado, pro de Valença, mantendo o número pés, vai cortar 20 milhas fora, Roberto Angola. Mike to November or Quebec? No. Turn left on next week Quebec. On next week Quebec, call tower to proceed your text. Number 100 Victor on Mike holding short of 1-6. Juju Golf Victor, approve taxi via runway, then taxi Oscar. Approve the runway, then taxiway Oscar, if you will taxi via runway by your right, then the next left, taxi Oscar. Azul 4207, ponto de telefone. Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 170 graus, 129. Autorizado, pistona 0, azul 4207. 17073, confirma o tipo de equipamento. Linha 7073, copiou o controle. Gente, Marinha 7073, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Linha 7073, aciona o código 0156. Quatro zero oito dois, informo tráfego mantendo 500 pés no setor sul de Duna, um Alfa Serra 32 não irá interferir nessa aproximação. 7402. Maria 7073, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, não interferindo na aproximação, temos um tráfego no final. Uno 1162, desça para 4.000 pés, ajuste na 019. 4.019, voo 1162. Voo 1864, desça para 1.000, voo 050, reduz a velocidade para 2209. 050, reduzindo para 2209, voo 1864. Azul 4082, complete final do procedimento, ele é taxiway, chame torre em 198, decimal 95. 795, 208, Azul 4207. Controle, Salvador, boa tarde. Bom dia, Azul 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, sua via saída da El para o nível de voo 320. Dael 320, Azul 4207. 1162, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-ray da pistona 0, reporte estabilizado. 2.000 pés, a livre X-ray vai reportar estabilizado no 0, voo 1162. O controle operando em 120, decimal 80, Juliette Alfa Eco. Sondária 12545. 2005, contar no 2545, vou alojar no espaço. Perfil A, bora, Juliette, correto, tem informação do POB? November 1-1-3, Whisky Direct. Direct Alpha Echo, só confio o POB, não compreendi. Confio o 14-1895, chama a meia para o telemetro táxi. O Gilete Alfa Eco em 1864. 864. 864, canceladas as restrições de altitude em ITAP. Cancelada a restrição de altitude em ITAP, 864. Confirm please your apron and from which runway will depart? It's going to be running 10 and same time for you. Olympia 08, radar contact 5-3 miles north-northeast bound, vector info spacing, turn left, heading 240, your limit is the magnetic 120 of Jefferson Habik. Do 082, sala 37, direita 121. Direita 201, 403. Ou 1864, reduzir velocidade para 1809. 1-8-0, reduzindo. Legal, foi a porta de Juliette. Alfa Juliette, 14-3. 113, Whiskey Juliette. Confirma, April 1. Taxi Mike, could you please confirm? We reposition from Mike to November, we cross on a 17 on the other side. Tango Romeo Tango Golf, confirm e recall para o seu chamado para pouso. Enchama 445. Estabilizando o X-ray para 1-0, voo 1-1-6-2. Voo 1-1-6-2, complete final do procedimento elétrico X-ray, chame torre 1-1-8-2-1-9-5. 18-9-5, voo 1-1-6-2. 9-0. Clock is 5104. Gente, o Juliette quebra aquilo, confirmando o nível solicitado. The check was correct. Do you have the information of the personal board? Versus on board, people on board. It's going to be 11 passengers and 3 crew, which will make us the total of 14 on board. Roger, 14 versus on board. For startup and taxi, call tower 118-195 at 2-7-1019. Hey, we have something to say 1019 over the tower. Diário 82, ingresso a Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, portão 8. Procedimento? 864, desça para 2000 pés, autorizado ali a taxiway, recorte estabilizada. Recorte estabilizada descendo para 2000. Então, parte 3, posição 3. Ixi. inicie e reboque a aeronave até o través do ponto 9. Ok, iniciando até o través do ponto 9. Paulo, bom dia, 3895, autorização Guarulhos. 3895, bom dia, para Guarulhos, prepare a Dael, só um minuto para a cópia. Guarda. Chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador approach control, good morning, 09680, off reliable information, Lima. Alvin 9680, se coloca dentro, vai a bom salário do Central Flight Level 060, KNH 1019. And the above reliable, 060, KNH 1019, 09680. Alvin 9680, this is 2509. Find out 2509, 0960. O 4207, chame Recife, frequência no 251, alterna no 3395. Recife 251, alterna 3395, azul 4207. Recife 251, azul 4207. Positivo, eu vou solicitando aqui, quando deixe bem no través dele aí. O 162, bom dia, ajuste, até que vier Alfa, reporte antes da direita. Alfa, ajuste, Salve Salvador, Tio American 209, aguardando através do Ponte 9. Pode prosseguir, fique atento ao azul já a partir da noite. Pode prosseguir até o través do 62 agora. Ok, prosseguindo até o através do 62. Ilhas para a posição Coral. Chame agora o controle Ilhéus na frequência 1201. Solicita o mesmo, o nível final 180. Ilhéus 1201, obrigado, bom dia. E 7073, controle. Castilho Hamilton Golf. Zero. Via Pedro 1-0. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, lida, ótima. 5075, transponde, 120, decimal 80, controle. Cruzado Guarulhos, sim. Salve Salvador, São América 209, através do seu ótimo. Aciona 5075, controle 2080. Já 3895, só não copiei. É o nível, 3403. 34, gente. Certo, chama próximo portão 7. Chama lá no 7. 1162, ingressa Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 1162. Fala, 1864, livrou, não se escuta. Ah, qual é a ponte da Juliette? Ponta 864. Confia para 864. Ative Alfa Reporte antes da Juliette. Alfa Reporte antes da Juliette. Solo Salvador, América 209, parqueada aqui no através da 6. Vicente, mantém a posição, América. Esquema Vítor, adicione o código 0153. 790 PR6, prepare a PUCA, só um minuto para a foto. PUCA, aguardando foto. Olimpo. Vargas. Olimpo V8, descent to 2006, NH 1019, waiting for vectors for localized. Olimpo V8. Into 2003-4019 and wait for vector to localize. Acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 019. 070-6219, eu vou estar. Então precisa chegar da Xenair 6200, número 3 na próxima. Esse Lima Vitor, confirme a rádio distância de Salvador. Confirme o tipo do equipamento, esse Lima Vitor. Afirmativo, prosseguindo até o Pote 3 com uma perna. Confirme radial e distância de Salvador e esquema Vitor. Gente, o esquema Vitor não atrasou a reportar no setor autorizado a subida para o nível de voo 065, reporte 406 Salvador. Azul 9680 approaching 070. Esquilima Vitor, não atrasou a reportar no setor, subida a critério, reporte 40 milhas em Salvador. Gente. Limpo 08, turn left, heading 190. 0968 left on the 190. Limpo 08, view copy control. Primitive. Turn left, heading 190. Fala meu papá, Juliette Papá, prossiga. Número 2, 4, 4, 6, 0, flying down 190, clear 3000 feet, gen 81019. Pula Aracaju. Pula Aracaju, concordo. Aciona 51, curva 0, transponde o controle 1, 2, 0, 19, 0. Motorizado então 370, primeira curva esquerda, perfil Pula Aracaju, após Aracaju, perfil de chegada. 51, 10, transponde o controle Salvador, 1208, corona 790. Corona 790, saída Pula transição Aracaju, passando por Jão, Pula Jão, Aracaju. Pula Jão, Aracaju. Correto, chama 4, 6, 2, 3, 4. Lá pra Papá, Romeu Papá Juliette Papá Trote. Aracaju 190 via Golf 677. Decola da 17, curva esquerda, perfil da ponte. Tatiana 0275 transponder e o controle 120 decimal 80. Romeu, confirma a intenção. Tentar manter o sobrevoo no farol da barra, o Mike Filhete Romeu. Gente, mantenha-se em condições visuais, informa o tráfego em aproximação, não interfira na aproximação, cruzamento entre Sindra e Duna, reporte no local de sobrevoo. Vai passar no noroeste de Duna, o Mike Filhete Romeu, reporta no local de sobrevoo. Olympus 08, on the final approach, gear down and lock it. Olympus 08, complete final approach, contact tower in 118.95. Solo the tower, 118.95, Olympus 08. Solo the tower, good morning, Olympus 08, on the final approach, runway 10, gear down and lock it. Olympus 08. Cleared to runway 10, wind 160 degrees, 09 knots. Cleared to land runway 10, Olympus 08. Sequência 6200. Solo Salvador, aqui o América 219, informa o fim do reboque, bom dia, obrigado. Bom dia. Azul 9680, intercept localizer. Azul 9680, complete final ILS approach, contact the tower in 118.95. Pitch Bell Tower 118.95, have a good day for you all, 9680. Good day. Tower, good morning, Azul 9680, established on localizer. Runway 108.5 miles from threshold. Azul 9680, good morning. Continue approach, standby, ATC clearance, altimeter 71019. Roger, continue approach, standby, landing clearance, Azul 9680. Tete, Atena 02, X-Tete, transponder, o controle operando em 120, como é que está? Autorizado Ilhéu, som 50, decola 10 com a direita, era coral, consegue visual direto Ilhéu, 0277, 20.80, azul 4463. Alexandre. Push 08 on the ground at 55, vacate runway by right, taxi the Alpha, report taxiway Delta. Push 08 on the ground and vacate the runway from taxiway Echo and taxi via Alpha and report taxiway Delta. Runway 10, leave 08. Papá, Juliette, Papá, depois de espera, pronto para ingresso 17. Papá, Juliette Papá, autorizado a alinhar e manter o 17. Alô, Matena 17, Papá, Juliette Papá. Azul 9680, clear with Chilean runway 10, wind 105.0 degrees, 1-1 off. Roger, clear to land runway 10, 09680. Leonardo, Sonata 2000, escuta do controle de Salvador. Chanel 6200, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP vista para 2000 pés, ajuste no 019. Autorizado o procedimento LS, Oxford, pistão 0, repórter estabilizado. Informe helicóptero mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irá interferir nessa aproximação. Excelente, cancelar a restrição da direta 2000, o Chanel 6200, Marinada L. Aracaju 230 autorizado, via Gulf 677. Colada 1-0, curva esquerda, no perfil da curva, região Aracaju. 5073 o transponder, 120.80 o controle. Na linha do litoral, reposte no através de Pituaçu. Permanece curva esquerda, perfil Puca, Transit, Puca Jama, pode direto para cá. Correto, Serra 90 e Vitor, só confirme o PAD, quer ouvir? PAD 504, treinamento táxi e decolagem, sistema torre. Em 18195, ajustado 2019, uma boa viagem. Salvador, bola 7-0, conversor 140 pessoas da bola, 3-0-25, horas de autonomia, sejam todos os pés. Estou pronto para o pai. Bola 7-9-0, 140 bolas? Afirmo, 1-4-0. E o Zé Pachon Índio, Ponte Pera, 18-5, 28 agora no ajuste, uma boa viagem. Está com a esquerda, com a esquerda, com a esquerda, com a esquerda. Salve, Zé, bom dia. Salve, Zé, bom dia. Taxi Alfa, aqui o Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 5 Lima. Alfa, aqui o Pátio 3, 5 Lima, da minha série. Gente, Marinha 7073, chame agora Salvador, a torre 1895. Bom dia. Gente, mais um minuto, comenta. Marinha 7073, confirme de ações? O 73 vai para ponto, Salvador, pode contar. Gente, Marinha 7073, informa um tráfego decolando da 17, o mesmo já está cruzando o número 10, após o mesmo irá efetuar a curva à esquerda, mantenha o farol de Itapuã aguardando Marinha 7073. 73, agora aguardando o farol de Itapuã. Direção para o 115, Juliette, por aqui. Controle, autoriza o Juliette para a PAU, nível 110. Direção para o nível 110, papá Juliette, papá. Gente, nível central para 110, papá Juliette, papá. Beleza, Mike, Mike, novembro. Nós estamos 2000, controle Salvador. Afirmo, agilize por gentileza, informo o Airbus 10 milhas na 10. Está agilizando aqui o pouso, 10 7 Salvador na escuta do controle. Corona 790, ponte espera da Ona 0, pronto. Corona 790, bom dia, mantenha a ponte espera. Madeira. Mike, no HB Copia. Ela é 600, torre 1895. 1895, 6200. Leda Motiva. Decolagem pista 1-0, curva direita após a decolagem. Transponder 5131, controle 120, décima 8. Recepando o cruzamento do estão na 0, não interfere. 7-6-2-0-0. Salve Mike, Mike, no Weber correto, na aero está. Reporte só no plano para acionamento. Marinha já livrou o extra pista. Marinha 7073, estacionar frequência livre. Xerém 6200, cheque trem, autorizado pouso, pistão a zero, vento 170 graus, 12 nós. Ele pousa Xerém 6200. Por meu Serra, nós vamos ouvir, autorizado táxi, chame o táxi seu e papá, ajuste na 08. Autorizado táxi, para o papá, na 08, ajuste o Serra, papá. Por 790, autorizado alinhar e manter, pistão 0. Alinhou a pistão 0, agora 790. Papá, para evitar lançamento, Juliette, que é bem aqui. Salvador, bom dia, azul 4076. Antes de ver que eu pelo confine suicida. Vai iniciar o lançamento agora e inicia a descida em seguida. Antes de ver daquilo. Azul 4076, sono identificação, foi na Prodimari para interceptar a chegada a Mari, desça via para o nível 050, ajuste 1018. Desce via, chegada a Mari. 050, ajuste na 098, azul 4076. Alguma passagem de liberação de estúdio de Mari? Eu sabia, azul 4076. Vai seguir, obrigado. Ô, controle, bom dia, Chanel 63, tem alguma informação Lima? 00, Lima. Chanel 6200, bom dia, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 62, 00. Esse é o 060? 060. 060. Tower approach, bom dia. Mike Michael 634, descending 501, 60 to Adolf, and we are proceeding to Volta right. Mike Michael 634, Volta, I think. Select level 070 QNH 1018. Set level 070 QNH 1018. Mike Michael 634. Para descer, Jorge Cadet Hill. Jorge para altitude de tráfego de Veracruz, reporte cruzão no 4.500 pés. Connect. change. Tonelli, pronto, Luciano, November Victor. Bora 790, decolada 06, controle 120, destino 8 no 1. 108, Beto, 790. Estou na posição Mário, desça para a nota 050. Estou vendo que isso é Mário, desça 050, do ponto 075. Controle Salvador, muito boa tarde, Bora 790, perfil da FUCA. Como 790, contato com a Dália Decolagem, mantenha a proa até 2000, aposta autorizada direto Jamo, exceção para nível 370. Ok, mantendo a proa 2000, aposta 2000, proa de Jamo, subindo 370, 790. Vete Quebec, Kilo, terça consciente para a coordenação. Donato, chamou? Tchau, Franco. Livre acionar, confirme que é o B. Gente, chame táxi. Controle o Papá Juliette Papá, solicita na presente, o 090. Mantenha 090, Papá Juliette Papá. Gente, subindo e manterá 090, Papá Juliette Papá. Sou no 790, informo tráfego 10 horas, 11 milhas. Como Nordeste, o Papa Alfa 46 passando 075, subindo para o 090. Gente, agora 790, ainda não visual começo. Romeu Sierra, November Vitor, decolada 09, controle 120 desse noite. 108. November autorizado a acionar, reporte para o time. Decolando a pista, perfil A. Papa Romeu Sierra, November Vitor, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 230. PUCA 230, né? Salvador Azul 476, autoriza a proa de Duna? Aguarde, Azul 476, mantenha o perfil da chegada. Mantém, graças. Voo no 790, voo Romeu Fox 08. Presente Romeu Fox 08, no 790. Vendevista e prossiga para o controle. Não, apenas permitindo nossa decolagem ao perfil da COD, correção Pocajama. Temos Pocajama Aracaju. Certo. Autorizado táxi, chame na taxi papá, ajuste 1908. A restrição de altitude e velocidade na posição ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1908. Autorizado LSA toda a pista 1.0, reporte estabilizado. Sobre restrições de ITAP, 2.000 pés, 1.08, autorizado de LSA, azul 4076. Chamou 6356, desça para o nível 050. 050, chamou 6356. Mike Mike Zulu, 6-3-4, reduce speed 2-2-0-9. Mike Mike Zulu, 6-3-4. Não está todo lado do Bruno na presença. Bruno, 4076. Juliette Alfa, é autorizado para cruzamento? Confirma a posição? 2-1-6, aciona identificação, dessa vez chegada a Mário para o nível 080, ajuste 1018. 08 a Mário, 080, 3-2-1-6. Transition, Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo, Transition. Intercepto via Upper Whisk 50 after following your flight plan route. Salvador, depart your frequency 120.8 and call 5526. Mike Mike Zulu 622, departure Lima Papa Papa Tango, flight level 330 on runway 10, left turn after takeoff from SID Momo, Mike Oscar, transition D-loop. Delta India Lima, Uniform Bravo, J-Pit, OC 50, frequency 120.8, 5526. Mike Zulu 622, gate 11, report wire for setup and pushback. Clear back, first pushback and taxi. Pushback, Mike Zulu 622. Just Mike Zulu 622, just confirm Momo, then D-Loop transition, then J-Bit, Golf Echo, Bravo India Tango. Momo, after D-Loop transition, after that Upper Whisk 50. Roger, Momo, D-Loop, Upper Whisk 50. Juliette Alfa Eco autorizado prosseguir Lima, parte principal, taxa Índia, até o ponto de espera pistão 1-0, quando lá torre 1-18.95 para ingresso de decolagem, bom voo. Afirma, inicialmente, ao ingressar na taxa Índia, chame a torre 1-18.95. Chamou 6356, como é o número 3 da aproximação, complete redução de velocidade para 3216 Alfa Eco autorizado. Alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, decolar, 1-0. nosso localizador. Vetor radar é presente, seguida por 020, limite a volta, Canané 326. Canané 326, desça e mantenha 4 mil pés. Canané 326. Canané 6356, desça e mantenha 4 mil pés. 6356, 4 mil pés, né? Mike, mais um 634, no restrictions to altitude, descend 2,000 feet, Q181018. Clear the ILS approach, report status. Clear the ILS approach, 10, descend 2,000 feet with no restrictions, Mike, Mike, 634, to report wind service. Quatro zero sete meia, complexo acional e chame torre 1185. Oito cinco, obrigado, muito bom dia, azul, 4076. Dois. Vendezito, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 4077. 4076, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 018. Consegue a aproximação, aguarda a pista livre do 4076. Taxi 490 autorizado, prosseguir, taxi Lima. Pátio 1, Taxway Índia, até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 118, decimal 95, tem um bom voo. Boa tarde, papapá Juliette, Alfaeco. 1809. Reduzindo a seleção, né, vai ter esse momento. Você me chamando do sol? Agora dá mais do 622, ready, para push back. 8, controle no 20.8. 120.8, obrigado, tenha boa tarde, Juliette Alfaeco. Juliette Alfaeco, Brasa, acione normal 5106. Acionado 51076. Azul 4076, autorizado pouso pistão 0, Ventura 40 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso 4076, azul. Boa tarde, papapá, Juliette Alfaeco. Juliette Alfaeco, acione e transponder 5106. 5106, acionado Juliette Alfaeco. Fechando a 6356, para interceptar a curva direita para o A070, autorizado ELS, reporte estabilizado, desça para 2000 pés. Sente direita para o A070, será para 2000, está autorizado o ELS, fechando a 6356, está autorizado. Juliette Alfaeco, contato radar na decolagem de suba via, saída ATO para o nível 400. Em subida via para o 410, 400 Juliette Alfaeco. November 113 with Juliet, stand by 1 minute, I will check your, do you have a delay? Yes ma'am, we're still waiting on the passengers, can you actually push the flight plan in 130 minutes, can you help us do that, or do we have to call our conference for that? 3216, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 016, autorizado no sector da pistão no 0, reporte estabilizado. Só 2000, cancelada a restrição ITAP. O TAP 3216, confirmando o ajuste no 016? 1018. 018, Mike, Mike, 1634, complete final and call power 118, desma 95. Copa 118.95, Mike Michael 634, thank you, bye bye. Controle, autoriza o Juliette Alfa Eco direto Elefa? Autorizado, direto Elefa, Juliette Alfa Eco. Direto Elefa, Juliette Alfa Eco, obrigado. 4076, Solas 21, direita 1221. Direita 219. Mike, Zulu 634, continue approach, stand by HC clearance, altimeter setting 1018. Continue approach, current 1018, Mike, Zulu 634. Portão 9. Nosso escudo está completamente pronto, 4473. Ciência. Solo azul 4076. Azul 4076, táxi via Alfa, reporte antes, táxi 6 Juliette para ingresso. Via Alfa, reporte lá antes, 6 Juliette. Mike, Zulu 624, check your landing gear, cleared to land runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Landing gear is checked, cleared to land runway 10, Mike, Zulu 634. Number 113, Whiskey Juliet, over the ground. Do you have the estimate for startup and label number 4? Just a negative, we're still waiting for the passengers. I can estimate the start time, I would say 15, 15250. Tá, 3216, reduz a velocidade para 1809. Vai ser de tráfego 123.18. Tá, 1 milhas aqui à frente com grau de 170. Chegou pro 4463, Felipe. A gente está no 8, visual com o colega nosso de esquerda aqui, tá efetuando o posto 11. Faz tempo que a gente ficou assim, montando isso aí aquele. Mesmo já finalizando o push, aguarde um minuto para o pushback com o número 2, o azul 4463. Pois não. O 4076 procede, Juliette, portão 02. Juliette 02, 76. Passando o turno, Fené 6, 6. Fené 6356, complete a final de Chame Torre 1895. 295, Fené 6356. Bom dia, Xanar 6356, passando do Lavar. Papatango, Mike, November, a linha, e mantém cabeceiro no zero. Xanar 356, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 08. Aguarda a 92, Xanar 6356. Mike Zulu 634 on the ground at 24 right, 0.1.1. Point 1.1, Mike Zulu 634, thank you. Siga. Faz Juliette Papá, 5 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Mantém o 090, estando Aracaju no 20, decimal 13. É, camarada Aracaju, 20, decimal 13, Papá Juliette Papá, boa tarde. Mike November, autorizado decolar, pistão na 0, vento no 5, 0 graus, 0 9 nós. One one three whiskey two left over the ground. Salvador Tower suggest you to make a delay message via telephone number, AIS low, okay?